Salvador, bom dia, 3171, ponte para próximo. 3171, autorizada a linha decolar, pista 1-0, vento 1-5-0 graus, 3-2. Autorizada a linha decolar. A 3171, decolada 50, controle 119, decimal 8. 198, A3171. Bom dia, eu vou 961. 961, bom dia, Santo Copa e Galeão. Santo Copa e Galeão, 30 Foco Trote. Galeão, nível 3, venha 0 autorizado. Decolagem da 1-0, curva direita, subida da El, Leda, Irume. Via November 857 até Monte. 5-1-1-3, transponder, controle 1-1-9, decima 8. Galeão 360, decolando 1-0, curva direita, da El, Leda, Irume, bordo de forma November 857, Monte. Transponder 5-1-1-3, controle 19-8, voo 9-1, na posição 10. Voando 961, contagiamento correto, temperatura para o pushback acionamento. Torre Salvador, Utana 3517, estabilizado, X-Ray 10, baixou e travou. Utana 3517 avistado, autorizado, pouso, pistão no zero, vento 1,5, 0 graus, 5 nós. Pouso 1,0, Utana 3517. No 7, solo Zuno 2, libera direita, taxi de Alfa Juliette, portão 3. Alfa Juliette 0335, Zuno 7. 61 na posição 1-0 para a Ponte Zé Catramento. 1-0 autorizado esse táxi. Exato, para a táxi 61. Fica na sede na escuta do solo? Salvador, muito bom dia, Gol 9916. Gol 9916, autorizado pouso pista no zero, vento no 50 graus, 5 nós. Livre pouso 90, 9916. 99 no meia, salvo os 21, libera a direita, chama o solo 21, 1. 21, 1, ligou 99 no meia, obrigado. Bom dia, gol 99 no meio, Alebrão. 99 no meio, bom dia, táxi via Alfa, chamei a lista de Juliette. Alfa, chamando Juliette, gol 99 no meio. Alô, gol 91, não? Confira. Voo 91, tá com problema técnico, você retorna ao finger, seria o 10 mesmo? Vou coordenar com a Infraero, voo 1161, na guarda, por gentileza. 91, manda ele sim. Número 61, autorizado o retorno do portão 10, chame novamente para o pushback acionamento. Autorizado o retorno do 10, chame novamente para o pushback acionamento. Gol 99, 1-6, autorizado Alfa Juliette, portão 07. Alfa Juliette 07, gol 99 no meio. O gol 1961, sugiro apenas que se achar que vai ultrapassar os 45 minutos, peça para a empresa já fazer uma DLA para evitar atrasos futuros. Obrigado pela salvação. O 91 vai manter o contato. Bom, aqui é 6225 no ILS. Xené 6225 avistado, autorizado pouso pistão no zero, ventos 140 graus, 4 nós. Uno. Tive pouso, Xené 6225. Torre de Salvador, muito bom dia, o 5973 da Rio, localizador da 1-0. Rio 5973, continua a aproximação, aguardando pista livre, altímetro no 0 por 8. Guarda pista livre, 28, Rio 5973. Oceané 6225, solo de 28, direita via Fox, solo 121, decimal 1. 219, direita, Fox, 6225. Salvador, eu vou 9 a 1 retornando, na posição 1-0, pronto para pistar de treinamento. 9-6-1, não táxi. Autorizado, senhor Sá, 9-1. Pouso, pistão 1-0. Autorizado, pouso, pistão 1-0, Rio 5973. Torre Salvador, bom dia, 5975 da Rio Fui, né, Sebastião? Rio 5975, continua a aproximação, aguardando pista livre, ajuste de altímetro 1018. Guarda pista livre, 5975 da Rio. Rio 5973, solo aos 31, libere a direita via Fox, se chama solo Salvador, frequência 121, decima 1. Direita, Fox 211, solo, Rio 5973, livrando a pista. Solo de Salvador, muito bom dia, o 5973 da Rio, estando Alfa, disponível para o táxi. Rio 5973, bom dia, Alfa, Kilo, Pat 3, posição meia dúzia. Alfa, Kilo, Pat 3, meia dúzia, 5973. O 961 para táxi, alterna Campinas, POB 177 com 3 horas e 50. O 961, táxi autorizando via PAT, táxi Índia. Consulta espera torre 118, decimal 95, QNH 1018, Mongol. Gente, PAT Índia, considera da 102,95, ou 91. bom dia, o Gol 961, direcionando na Índia e pronto. Gol 961, ali mantém pisto no zero. Mantém no zero, Gol 961. Rio 5975, solos 36, direita, 211. Autorizado alinhar e decolar. Estou no zero, vento no 50 graus, 7 nós. Autorizado alinhar e decolar, está no zero, boa 9 1. Bom dia, 5975, bom dia, táxi via Alfa, quilo, parte 3, atente ao sinalizador. Decolado 38, controle 119, décima 8. 98, 91. Gente, vamos entrar em contato com a Estrela. O Rio 5973, a posição indicada aqui agora pra mim é 5 Lima. Você tem como ir a via Juliette fazer o 180 e retornar ao parte 3? Se conseguir, tá autorizado. Bom dia, Azul 4040, seguinte da Fox Trot, 360, confio. Azul 4040, bom dia. Está autorizado com fins, nível 360. Decolagem da 1-0, curva à direita, subida Arbor Elefa. Via após Elefa voa Sozop após o pêndulo 21. 5122 transponder, controle 119, décima 8. Autorizado 360 com fim, decola no zero com curva direita, arco elétrico, posso por só, eu fiz o 21. Traço com destino 122, controle 198, azul 40, 40. 4040, concessionamento correto, vamos para o posto de acionamento. chamar quando pronto azul 4047. Três, bom dia. Autorizado Galeão, nível 360. Decolagem da 10, curva direita. Subida da El, Leda, Mótiva. Correção, subida da El, Leda, Irume. Via perna vermelho 857 até Moço. 5124, transponder, controle 119, decimal 8. Uno 759, Solos 43, libere a direita, via Fox, chama Solo, Salvador, frequência 121, decimal 1. 211, levando a Fox, acho que ligado, voo 759. Olá, Salvador, bom dia, voo 759, livro na Fox, acho. Bom dia, táxi via Alfa Juliette, portão 09. Alfa Juliette, 09, com 759.